84010909, dígito 1, eu falo devagar, desta quarta-feira. 0 operadora 41. 84010909, dígito 1. Se você já é associado, fidelize. Se ainda não é, torne-se. Que Nossa Senhora os abençoe. Estou esperando a sua ligação nesta quarta-feira. Como posso ser feliz? Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 operadora 41 84010909, dígito 1, ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Filhos e filhas, povo amado de Deus, nessa hora da misericórdia, nós acabamos de dizer, não foi? Jesus, pela vossa paixão, morte e ressurreição, dai-nos a graça que tanto necessitamos. Jesus, repita comigo, pela vossa paixão, morte e ressurreição, atendei-nos em nossas necessidades pela terceira vez. Jesus, pela vossa paixão, morte e ressurreição, atendei-nos em nossas necessidades. Nosso olhar confiante. Querido filho e filha, e hoje, sendo quarta-feira, vamos dizer: Nossa Senhora da Divina Misericórdia, socorrei-nos. Nossa Senhora da Divina Misericórdia, atendei-nos. Qual o seu pedido? Qual o seu clamor? Tem uma intenção? Faça-o agora. Salve Rainha, Mãe de Deus. És auxílio dos cristãos. És auxílio do cristão. Como é bom saber que temos no céu uma mãe, né? Como é bom saber que ela é advogada, intercessora. Não duvide do poder do Senhor, jamais. Eu estou vendo agora no site. Eu peço, meu amado Jesus, nesta hora da misericórdia, recaia sobre mim, que eu vença esse obstáculo e consiga me manter na fé, porque sei que Deus sempre vai me ajudar. Vanessa de Umuarama, eu creio no Deus do impossível. Deus seja louvado, Vanessa. Um abraço à Rádio de Umuarama. Escute o que foi deixado na plataforma, também para a edificação da nossa fé. Rosana, falo de Pérola. Padre Reginaldo, quero deixar um testemunho de uma grande graça recebida. Faz 6 anos que eu prestei o concurso do Estado do Paraná para trabalhar na escola. E graças a Deus, a Nossa Senhora do Carmo, eu consegui essa grande graça. Vou assumir dia 19 de julho. Obrigado, Nossa Senhora do Carmo, por essa graça recebida. Obrigado, Jesus. Eu te amo, Jesus. Obrigado, Amém. Padre Reginaldo, por todos os dias entrar na minha casa. Estou muito feliz e realizada. Obrigado, Jesus. Obrigado, Nossa Senhora do Carmo. Amém. Amém. Um grande abraço, querida, de Pérola, interior do estado do Paraná. Um grande abraço carinhoso, afetuoso a vocês, a todo o povo paranaense. Filha, filho, vamos ouvir o que Deus nos revela hoje? Bíblia aberta, cartilha de oração. O texto de hoje, Mateus 13, 1 a 9. Mateus 13, de 1 a 9. Meu coração se abre, Senhor, para escutar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira do mar. Uma grande multidão ajuntou-se em seu redor, por isso ele entrou num barco e sentou-se ali, enquanto a multidão ficava de pé na praia. Ele falou-lhe muitas coisas em parábolas, dizendo: o semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno cheio de pedra, onde não havia muita terra. Logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol saiu, ficaram queimadas, e como não tinham raiz, secaram. Outras caíram no meio dos espinhos e cresceram, sufocando as sementes. Outras caíram em terra boa e produziram fruto, uma 100, outra 60, outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O semeador saiu a semear. Fala sobre a eficácia da palavra. Parábola que fala no desejo do Pai em salvar todos sem distinção. Ninguém está excluído da salvação. Tudo dependerá da disposição e do empenho com que se acolhe a comunicação do Pai. A semente à beira do caminho ilustra a atitude de quem se relaciona com o Pai de maneira superficial. A que caiu em terreno pedregoso é símbolo de um coração impermeável aos apelos divinos. O que caiu entre espinhos significa os corações preocupados com múltiplas tarefas. Enfim, a semente lançada em terra fértil é aquele que abre para acolher a palavra de Deus. A palavra de Deus tem grande eficácia no coração humano. Senhor, dá-nos abertura à tua palavra. Dá-nos abertura para os teus apelos. Que a tua palavra, Senhor, faça-nos frutificar. Que sejamos terra fecunda, como fecunda foi a mãe querida de Jesus e nossa mãe. Que nós sejamos fecundos nos frutos da palavra, como fecundo foi o ventre de Maria, cheia de graça. E você tem falado da hora da misericórdia. Eu conto com você, falando para os amigos, para as amigas. Eu falo sério, falando para as pessoas. Como é importante o boca a boca, essa hora da misericórdia, essa hora abençoada. Divina, esteja como estiver. É, Abençoai. Abençoai nossas casas, as águas, as matas, o pão nosso. Abençoai-nos, santificai-nos, protegei-nos. Não é isso que a gente pede? Iluminai. É, mãe. Iluminai também a nossa cabeça nessa hora da misericórdia. E que o bem aconteça, Nossa Senhora. Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores. É, mãe, rogai por nós pecadores, porque precisamos. Nossa Senhora, abençoai as fotos de família, a roupa dos enfermos. Abençoai a água que será bebida e dada aos familiares, essa água abençoada, santificada pela efusão do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.